Fecheiro 12, página 104. Roger provou da sua chávena. Já tinha esfriado o suficiente para beber. Segurou-a, apreciando o calor que emanava da porcelana para as suas palmas das mãos. Ainda que estivessem já em junho, as noites eram frias e precisavam de ligar o aquecedor. Sério? Perguntou com curiosidade. Pelo que me contou dele, não me tinha ocorrido que lhe agradasse que estudasse medicina. Não lhe agradava. Ela apertou os lábios. O gesto foi mais expressivo do que as palavras. Falava de discussões, conversas abandonadas a meio e uma teimosa oposição. Que cara tão expressiva, pensou enquanto a observava. De repente perguntou-se se a sua seria igualmente fácil de interpretar. A ideia perturbou de tal forma que submergiu a cara no copo para beber o chocolate quente em grandes tragos, mesmo estando ainda muito quente. Ao levantar a cabeça da chávena, viu que Claire o observava um pouco risonha. — Porquê? — perguntou rapidamente, tentando distraí-la. — O que o fez mudar de atitude? — Abri, disse ela. O seu rosto suavizou-se, como lhe ocorria sempre, ante a menção da sua filha. Para o Frank, a única coisa verdadeiramente importante era abrir. Como acabara de dizer, tinha esperado que Brianna iniciasse a escola para me inscrever no curso de medicina. Mas ainda assim os seus horários e os meus andavam sempre desencontrados, de forma que tive de preencher as minhas ausências com uma série de empregadas domésticas e amas mais ou menos competentes. Algumas mais, a maioria delas menos. A minha mente voltou ao horrível dia em que recebi um telefonema no hospital, informando-me que Brianna estava ferida. Saí a correr, sem sequer tirar a bata de cirurgia, e voei para casa, ultrapassando todos os limites de velocidade. Ao chegar, encontrei um carro-patrulha e uma ambulância que iluminava a noite com palpitações vermelhas e azuis. Na rua, em frente à entrada, aglomerava-se um punhado de vizinhos interessados. Mais tarde soubemos o que tinha sucedido. A última ama, incomodada porque eu tinha voltado a atrasar-me, pusera o casaco e fora-se embora, abandonando Brianna, que só tinha 7 anos, com instruções para esperar pela mamã. Ela fez isso mesmo, obedientemente, durante 1 hora ou 2. Mas ao escurecer ficou com medo de estar sozinha em casa. Então decidiu ir procurar-me. Ao atravessar uma das ruas movimentadas nas proximidades, foi atropelada por um carro. Graças a Deus não estava muito ferida. O carro circulava devagar e a experiência não lhe deixou mais do que alguns arranhões e o susto. Não estava tão assustada como eu, na realidade. Nem tinha tantos arranhões como os que senti ao vê-la estendida no sofá da sala, com lágrimas nas bochechas, dizendo: mamã, onde estavas? Não sabia como encontrar-te. Precisei de toda a minha compostura profissional para reconfortá-la, examiná-la totalmente, verificar novamente os seus cortes e os hematomas e agradecer a quem a tinha ajudado e que me olhava com ar acusador, pelo menos assim me parecia. Depois levei-a para a cama com o urso de peluche apertado entre os braços, e sentei-me na mesa da cozinha a chorar. Frank deu-me umas palmadinhas um pouco desajeitadas, murmurando algo, mas por fim desistiu e, com uma atitude mais prática, foi preparar o chá. Estou decidida, disse eu, quando ele pôs diante de mim a chávena fumegante. Falava com uma voz inexpressiva. Sentia a cabeça pesada e brumosa. Vou desistir. Amanhã mesmo. Desistir? A voz de Frank soou aguda. Dos estudos? Porquê? Já não aguento mais. Nunca juntava leite nem açúcar ao chá. Naquele momento juntei ambos. Enquanto mexia, observei a espuma que se amontoava na chávena. Não suporto deixar a Brie sem saber se está a ser bem tratada e sabendo que não é feliz. Bem sabes que não lhe agradou nenhuma das amas que contratamos. Sim, eu sei. Sentou-se em frente a mim, remexendo na chávena. Depois de um longo silêncio, disse: mas não creio que devas desistir. Era a última coisa de que estava à espera. Tinha imaginado que ele receberia a minha decisão com alívio. Olhei-o atónita. Não? Ah, Claire. Falava com impaciência, mas também com uma ponta de afeto. Desde o princípio que soubeste quem tu eras. Tens ideia de quão raro isso é? Não. Limpei o nariz a um lenço já esfrangalhado, tentando mantê-lo ainda útil. Frank reclinou-se na cadeira, abanando a cabeça. Não, suponho que não, disse. Calou-se por um momento com o olhar fixo nas mãos cruzadas. Tinha os dedos longos e finos, suaves e sem pelos, como os de uma mulher. Mãos elegantes, feitas para os gestos desenvoltos e a ênfase do discurso. Esticou os dedos por cima da mesa e olhou para eles como se nunca os tivesse visto. Eu não possuo essa qualidade, disse por fim baixinho. Sou bom, sim, para ensinar, para escrever. Estupendo, às vezes. E agrada-me, desfruto do que faço. Mas a verdade é que, hesitou olhando-me de frente, poderia dedicar-me a outra coisa e ser igualmente bom. Agradar-me-ia tanto ou tão pouco como isto. Não tenho essa absoluta convicção de que na vida há algo para o qual estou destinado. Tu, sim. Isso é bom? Doía-me o nariz e tinha os olhos inchados de tanto chorar. Ele sorriu. É muito incómodo, Claire. Para ti, para mim e para a Briana. Mas não sabes como te invejo às vezes. Esticou uma mão. Depois de uma breve hesitação, entreguei-lhe a minha. Ter essa paixão por algo. Um leve esgar retorceu-lhe a boca. Ou por alguém? É maravilhoso, Claire, e muito, muito raro. Estreitou-me a mão suavemente, soltando-a de seguida. Depois tirou um livro da estante que tinha junto à mesa. Era um dos seus textos de referência, Patriotas, de Hood Hill, uma série de biografias dos pais fundadores da América do Norte. Pousou uma mão sobre o livro, gentilmente, como que relutante em perturbar a paz daquelas vidas que ali estavam adormecidas. Esta gente era assim, da que se interessa tanto para arriscar tudo. A maioria não é assim, sabes? Não é que não se importem, mas não se importam tanto. Pegou-me na mão outra vez e percorreu-lhe as linhas com um dedo. Estará aqui? Há gente destinada a algo grandioso? Ou é porque nascem com essa grande paixão e se encontram nas circunstâncias adequadas e as coisas acontecem? É o que se pergunta quando se estuda a história. Mas não há modo de o saber, só sabemos o que conseguiram. Os seus olhos adquiriram uma clara nota de advertência. Deu uma pancadinha na capa do livro. Mas esta gente, Claire, pagou o seu preço. Eu sei. Sentia-me como se visse a cena desde longe. Frank, arrogante, esbelto e um pouco fatigado, com belos cabelos brancos nas têmporas. Eu com a minha suja bata de cirurgia, o cabelo escorrido e os olhos enrugados pelas lágrimas de Briana. Passámos um momento em silêncio. A minha mão continuava pousada na de Frank. Vi as linhas e os declives misteriosos, claros como um mapa de estradas. Mas a que destino desconhecido levavam aqueles caminhos? Anos antes, uma anciã, dama escocesa, tinha-me lido a mão. As linhas da palma mudam à medida que tu mudas, dissera. Como tenhas nascido não importa tanto como o que fizeres de ti mesma. E o que tinha feito eu de mim mesma? O que estava eu a fazer de mim mesma? Um desastre. Não era boa mãe, nem boa esposa, nem boa médica. Um desastre. Um dia, pensei eu, senti-me completa. Parecia ter sido capaz de amar um homem, gerar uma filha, cuidar dos feridos. E tudo isso fazia parte de mim, naturalmente. Mas não da maneira como agora se compunha em pequenos fragmentos da minha vida desintegrada. Isso era o passado. O homem que eu amara era Jamie. E durante algum tempo fiz parte de algo que me superava. Ocupar-me-ei de abrir. Naquele momento estava tão afundada nos meus pensamentos angustiantes que não ouvi as palavras de Frank. Olhei-o estupidificada. O que disseste? Disse, repetiu pacientemente, que me ocuparei de Bree. Quando sair da escola, podes vir à universidade e deixá-la no meu escritório até que eu tenha terminado as aulas. Esfreguei o nariz. Não disseste que o pessoal fazia mal em levar os seus filhos para o trabalho? Ele criticara muito uma das secretárias por ter levado o seu neto ao escritório durante o mês em que a mãe deste esteve doente. Encolheu os ombros com ar incómodo. Bom, as circunstâncias mudam tudo. E não creio que a Brianna corra pelos corredores a gritar e a derrubar os tinteiros, como fazia o Bart Clancy. Eu cá não punha a mão no fogo, apontei irónica. Mas farias isso? Na boca do meu estômago oprimido, começava a crescer uma pequena sensação, um cauteloso e incrédulo alívio. Por enquanto não podia confiar que Frank me fosse fiel. Sabia perfeitamente que não o era. Mas podia confiar-lhe calmamente, Bree. De repente a preocupação desapareceu. Não precisava de sair a correr do hospital, sempre a recear que estivesse atrasada, a pensar que iria encontrar Brianna no seu quarto a choramingar porque não gostava da ama que contratáramos. A minha filha amava Frank. Ficaria radiante com a perspectiva de ir todos os dias ao seu escritório. Porquê? Perguntei diretamente. Nunca te entusiasmou a ideia de que eu fosse médica? Não. Respondeu ele pensativo. Mas creio que não há maneira de te impedir. Portanto, talvez o melhor seja ajudar para que a Brianna não seja prejudicada. As suas feições endureceram e ele virou-me as costas. Se ele achava ter um propósito na vida, algo que se sentia realmente destinado a fazer, encontrou em Brianna esse propósito. Disse Claire, remexendo pensativamente o seu chocolate quente. E qual é o interesse nisso, Roger? Por que essa pergunta? Demorou um momento a responder enquanto bebia lentamente o seu chocolate quente. Estava espesso, com nata fresca e um pouco de açúcar torrado. Fiona, que sempre fora realista, ao comparar-se a Brianna, tinha abandonado qualquer esperança de levar Roger ao altar pelo caminho do estômago. Mas Fiona era cozinheira, tal como Claire era médica. Nascera com essa habilidade e havia que a utilizar. Porque sou historiador, suponho, respondeu por fim, olhando-a por cima da chávena. Preciso de saber o que fizeram as pessoas e porquê. E achas que eu posso dizer-te? Claire olhou para ele com firmeza. O que eu sei? Ele assentiu com a cabeça. Sabe mais do que a maioria. As fontes que nós, historiadores, usamos não costumam ter a sua, digamos assim, perspectiva. Terminou com um amplo sorriso. A tensão aliviou-se subitamente. Ela recolheu a chávena, rindo. Digamos assim, disse. Além do mais, prosseguiu observando-a atentamente. É franca. Não creio que pudesse mentir, nem que o tentasse fazer. Ela soltou um riso breve e seco. Toda a gente pode mentir, jovem Roger, se for por uma boa causa. Até eu. Só que é mais difícil para quem vive com telhados de vidro. Temos de criar as mentiras, antecipadamente. Inclinou a cabeça para os papéis que tinha ante si, virando as páginas devagar, uma a uma. Eram listas de nomes de prisioneiros copiados dos registros das prisões britânicas. A tarefa complicava-se pelo facto de que nem todas as prisões tinham sido bem geridas. Alguns diretores de prisão não mantinham registros oficiais dos prisioneiros ou faziam esse registro a troche-moche nos seus diários pessoais, juntamente com outras ocorrências da administração de uma prisão, não fazendo grande distinção entre a morte de um prisioneiro e o abate de um vitelo. Roger pensou que ela abandonara a conversa. Mas um momento depois, Claire voltou a levantar os olhos. Tens toda a razão, reconheceu. Sou franca. Entrego-me mais do que tudo. Para mim é difícil não dizer o que penso. Imagino que te deste conta, porque és igual. Eu? Roger sentiu-se absurdamente comprazido. Claire assentiu com um leve sorriso nos lábios. Sim, é inconfundível, sabes? Não há muitas pessoas capazes de dizer a verdade sobre si mesmas. Só conheci três. Quatro, agora. Corrigiu, alargando o sorriso. Um era o Jamie, claro. Os seus longos dedos descansaram sobre um montão de papéis, quase acariciando-os. O mestre Raymond, o boticário que conheci em Paris. E um amigo que fiz enquanto estudava medicina, Joe Abernathy. E agora tu, parece-me. Inclinou a chávena para beber o resto do rico líquido castanho. Depois olhou diretamente para Roger. Mas o Frank tinha razão em certo sentido. Não é necessariamente mais fácil saber para que foste criado. Mas ao menos não desperdiças tempo em questionamentos ou dúvidas. Se és sincero, bom, isso também não é necessariamente fácil. Mas suponho que sendo sincero contigo mesmo e sabendo o que és, tens menos probabilidades de pensar que desperdiçaste a vida a fazer o que não te correspondia. Deixou de lado um montão de papéis para pegar noutro. Uma série de pastas com o logótipo do Museu Britânico. O Jamie era assim, disse com suavidade para si mesma. Não era dos que viram as costas a algo que considerasse o seu dever, perigoso ou não. E creio que não sentiu que tivesse desperdiçado qualquer que fosse o seu final. Ficou em silêncio, absorta nos arabescos de algum escriba morto muito tempo atrás. Procurava alguma anotação capaz de revelar-lhe onde tinha estado Jamie Fraser, se tinha desperdiçado a vida numa prisão ou se terminara numa masmorra solitária. O relógio sobre a secretária deu a meia-noite, com um som surpreendentemente profundo e melodioso para um instrumento tão pequeno. Roger deixou as delgadas folhas que tinha estado a ler e bocejou intensamente, sem se incomodar em tapar a boca. Estou tão cansado que vejo a dobrar, disse. Quer continuar amanhã de manhã? Claire demorou um momento a responder. Olhava no vazio, em direção ao aquecedor. Roger repetiu a pergunta e lentamente ela voltou de onde quer que as suas divagações a tivessem levado. Não. Pegou noutra pasta e sorriu. Nos seus olhos havia uma expressão de distância. Vai dormir, Roger. Procurarei um pouco mais. Quando por fim o encontrei, quase me passou despercebido. Em vez de ler os nomes com atenção, limitava-me a procurar nas páginas a letra J. John, Joseph, Jacques, James, Havia James Edward, James Allen, James Walter, ad infinitum. E de repente apareceu ali, em letra pequena e exata: James Mackenzie Fraser, de Brochtuarak. Depositei cuidadosamente a página na mesa. Fechei os olhos por um instante para descansar. E depois voltei a olhar. Ele estava ainda. Jamie, disse eu em voz alta. O coração palpitava-me com força no peito. Jamie, repeti mais baixo. Eram quase 3 da manhã. Todos dormiam. Não senti desejo de correr para acordar Brianna nem Roger para dar-lhes a notícia. Queria reservar um momento para mim mesma, como se estivesse só ali, no quarto iluminado pelo lustre, com Jamie em pessoa. Segui com o dedo a linha de tinta. A pessoa que tinha escrito aquela linha vira Jamie. Talvez a tivesse escrito tendo-o ante si. A data era 16 de maio de 1753, mais ou menos nesta época do ano. Podia imaginar como estaria o tempo. Uma brisa fresca. E ele com o sol primaveril a dar-lhe nos ombros, lançando reflexos de luz no seu cabelo. Como usaria ele o cabelo, então? Curto ou longo? Ele teria preferido usá-lo longo, talvez apanhado atrás. Lembro-me do gesto que fazia ao levantar o cabelo atrás para refrescar o pescoço, depois de ter feito o exercício. Não estaria a usar o kilt. O uso de qualquer tartan fora proibido em Culloden. Talvez culottes e uma camisa de linho. Quase conseguia sentir a textura de tecido, os seus ombros largos por baixo e a pele morna em contacto. Não era a primeira vez que o encarceravam. Qual tinha sido o seu aspecto ao enfrentar o funcionário da prisão inglesa, sabendo o que o esperava? Carrancudo como o diabo, provavelmente, empinando o seu nariz longo e reto, com olhos tão frios, tão azuis, escuros e formidáveis como as águas do lago Ness. Abri os olhos, dando-me conta só então de que estava sentada na pontinha da cadeira, segurando as páginas fotocopiadas de encontro ao peito, tão apegada à recordação que nem sequer tinha visto qual era a prisão de que provinham esses registros. Havia naquela altura, no século XVIII, várias prisões grandes administradas pelos ingleses e ainda um pequeno número de prisões mais pequenas. Seria Berwick, junto à fronteira? A muito conhecida Tolbooth, em Edimburgo? Ou teria estado numa das prisões mais a sul, talvez o Castelo de Leeds ou a Torre de Londres? Ardsmuir, dizia o cartão, cuidadosamente colado à pasta. Ardsmuir, disse sem entender. E onde diabos fica isso?